Projeto X Podcast. Pipipi, Pikachu. Pokémon, get to the Z! E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, nós falaremos de um assunto maravilhoso que esperamos mais de 2 anos pra voltar a falar. E a galera pediu incessantemente e a gente teve que atender esse pedido, né, galera? 10% de e-mail era pedido desse cast. Menos. Teve acho que um pedido. Mas enfim. Teve um pedido, só que foi spam, tá ligado? O cara mandou 30 vezes. Não, teve mais, teve mais. Essa semana nós vamos falar de Pokémon Parte 4. Então estejam preparados, peguem suas Pokébolas, suas Pokéagendas e seus celulares, porque agora estamos também nos smartphones. E vamos começar mais essa. Eu sou o Flávio Kiba aí, a Nintendo me ludibriou. Louco. Aqui é o Mugi. E o Mugi tá versão 2018 feliz, que tudo vai dar certo, porque 2018 já tá melhor que 2017. A moda entende, Mugi, cara, a moda entende. Tá tudo bem agora. Tá tudo bem. Tá tudo bem agora, sucesso. Aqui é o Jin, e o anime de Pokémon virou um shonen de porradaria, quem diria. Aqui é o Abe, e Kiba, quando sai a parte 5? Cara, se a parte 4 demorou 2 anos... A parte 5 vai tender a demorar pelo menos uns 4. Bom, aqui é o Rods e meu Machamp se chama Shura. Shura. Ódio. Eu tenho que falar que eu tenho raiva de Machamps do Rods. Ah, é. Porque isso me lembra TCG e me lembra sacodes não permitidos pela campanha atual, tá ligado? É, pois é. Malandro. Bons tempos. Pra galera que entrou no site agora e ainda não conhece muito bem o Projeto X, não ouviu os podcasts antigos, nós já fizemos 5 podcasts sobre Pokémon, apesar desta ser a parte 4. Nós tivemos... Cara, a gente é muito ruim de matemática. Na moral... Tá, a gente não sabe contar. A gente teve a parte 1, 2 e 3. Tivemos um especial que nós gravamos. E tivemos ainda o episódio Pokémon da Zoeira, que foi uma loucura que a gente fez no passado aí, que eu prefiro não lembrar. E, melhor episódio. Além disso, o Sage falou aqui no Ponto Eletrônico que nós tivemos 2 playlists voltadas a Pokémon. Sim. Que é importante também lembrar pra galera. Então, vamos. Deixa eu só dar um geral. No episódio 36, a gente apresentou Pokémon pra galera, explicou o que a gente gosta em Pokémon, no universo geral de Pokémon, né? Na parte 2, a gente começou a falar um pouquinho dos jogos, então a gente foi a primeira. Até a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta gerações de Pokémon. Nós falamos de cada jogo, de cada geração, de acordo com os jogos principais da geração. Depois nós chegamos no especial, que a gente falou daquele anime, o Pokémon The Origin, que foi um anime baseado nos jogos, que contou aí uma história do Red, né, no caso. Melhor protagonista. Melhor protagonista, enfim. É, eu gostei bastante desse especial. É, depois nós fizemos, inclusive, se eu não me engano, tem esse especial dublado no YouTube, a gente consegue até assistir, né? Não é um negócio assim, eu não lembro agora, mas acho que tem. Na parte 3, acho que tem mesmo, Kiba. Nós falamos aí de Pokémon competitivo, a gente foi mais além aí pra quem gosta já de Pokémon, pra se aproximar um pouquinho mais. Foi no lado hardcore da coisa. Eu tava ouvindo esse podcast, tipo, se eu não manjasse nada de Pokémon, eu ia ficar completamente perdido. Eu não sei por que a gente fez isso, sério. É porque tava na época dos eSports, tá na moda. Não, tava no hype também do Pokémon XY. A gente até comentou um pouquinho da sexta temporada, da sexta geração nesse podcast. Melhor geração. Mas a gente não falou muito dela. Então hoje a gente veio aqui pra falar da sexta e da sétima geração, que é o foco, né? E depois nós tivemos Pokémon da Zoeira, que nós viramos mestres Pokémons e fizemos aí nossa jornada Pokémon maluca, assim, totalmente sem sentido. Ufa, foi bastante coisa, né? Sabe o que ficou faltando falar? O quê? Do mangá. Do mangá, nós não falamos do mangá, é verdade. Quem sabe no, né? Pokémon parte 5, pô, aí, tá, ó. Tá aí, episódio 4, parte 5. Parte 5. Quem sabe na parte 5? Então, mangá do Pokémon. Falta vai ser Pokémon Adventure, mano. Sensacional. Pokémon Adventure. Então agora a gente vai voltar aí pra série principal e nós vamos falar um pouquinho da sexta e da�ª gerações. E vamos contar um pouco da nossa experiência, o que a gente achou. E vamos um pouquinho além também, vamos falar de algumas coisas que aconteceram no universo Pokémon aí nos últimos anos, pra galera se situar também bem legal. Então, quem quer começar? Então, vou começar aí pelo Pokémon XY, que foi lançado em 2013. Caraca! É, tempo voa. Faz tempo, hein? Cara, eu me lembro como se fosse hoje, tá? Velho. Vai fazer 5 anos já. Parece que foi ontem. Eu me lembro, tipo, a galera, todo mundo indo na Geek pra comprar, tipo, que a pré-venda, tá ligado? Vale lembrar que essa geração, ela foi a que teve o maior lançamento no Brasil, vamos dizer assim. Porque teve... até porque acho que foi o único Pokémon que lançou oficialmente no Brasil, né? Depois a Nintendo foi embora. E deixou saudades. Eles lançaram depois o Omega Ruby e o Alpha Sapphire, mas o XY foi o vamos dizer assim, o maior lançamento, porque eles tiveram eventos de lançamento, teve pré-venda, teve um monte de coisa, teve evento de madrugada pra comprar o jogo, teve bastante coisa que normalmente não tem. Não, inclusive, Kiba, parte do motivo da Nintendo ter ido embora do Brasil, pelo que eu saiba, foi porque uma galera vendeu o jogo antes do que devia. Teve gente que vazou já, Brasil, né? Brasil, né? Isso contribuiu para a saída da Nintendo no Brasil. E então, e no Pokémon XY, que foi lançado em 12 de 2013 para o 3DS, nós estamos no continente Kalos, que é baseado na França. E que tem o melhor lugar pra chocar ovos de todas as gerações. Concordo totalmente, não tem como discordar nisso. Olha, eu nego porque eu prefiro aquela ilha do Omega Ruby Alpha Sapphire, que a ilha fica girando. Eu até falei isso no outro podcast, porque vocês não ouviram, mas eu ouvi todos os podcasts. Eu fiz todo esse esforço. E nós já falamos isso, mas eu gostava mais da ilha que girava. Não, mas essa era só você prender o coisinha do 3DS e deixava. Eu não precisava realmente ficar segurando, era só prender o controlezinho. Ah, sim, é verdade, na Lumiose. Lumiose, é verdade. Que o pessoal inclusive, começou a botar moeda no 3DS, botar elástico. É, isso daí fudeu uma porrada de analógico do 3DS. Sim. Inclusive, na época, teve até meme do pessoal fazendo tirinha, fazendo ali a parte Lumiose com uma cratera, assim pra baixo, sabe? Você cavava a cratera, né? É, você cavava a cratera de tanto andar e foguinho do lado, porque você ia colocar um cara com pele quente junta pra ir mais rápido. É, no meu caso era uma Larvesta. Uma Larvesta não, uma Volcarona. O meu também era uma Volcarona. Eu gostava do Smogonbird. Smogonbird era bom também. Enfim, nessa geração nós tivemos que novidades? Nós tivemos 77 novos Pokémons. Nós tivemos a mecânica que você monta no passarinho e sai voando pelo mundo. Nós tivemos Sky Battle, um tipo novo, que é o tipo fada, que eu lembro que na época o pessoal ficou muito... Ah, vai ser tipo luz. O pessoal jurava que ia ser tipo luz. Tipo luz. É que você tem o tipo Shadow, né? É, eu lembro. O pessoal achava que ia ser tipo Dark. Humor. Mas não, foi fada, que espanca dragão. Vai entender. Vai entender a lógica. Nós tivemos também o Super Training, que foi a coisa mais mamão com açúcar que a Nintendo fez no Pokémon até agora. Puta, era uma coisa divina isso, cara, na moral. Cara, em meia horinha você fazia o Pokémon competitivo. Só uma coisa legal também dessa geração... É que até então a gente nunca teve nenhuma geração que tinha menos de 100 Pokémon, se bem me lembro. Essa foi a primeira que teve menos Pokémon. Eles, ao invés de colocar um monte de Pokémon novo, eles diminuíram os Pokémons e colocaram muitos Pokémons antigos pra você capturar. Tanto que logo no começo do jogo, eles queriam muito... Eles começaram a perceber que Pokémon apelava muito pra questão nostálgica. Também. Por conta do que eles tinham sofrido na quinta geração. Que eles tentaram revolucionar tudo e não deu muito certo com relação à crítica. Eu gosto da quinta geração, pessoalmente. Não, eu gosto bastante, mas não deu muito certo com relação à crítica, né? Muita gente achou que era... não parece Pokémon, vamos dizer assim. E aí no XY, pra diminuir isso, eles encheram de Pokémon antigo, tanto que você podia pegar os iniciais da primeira geração, logo no começo, né? Inclusive dá pra fazer um time de fogo foda no começo, o fogo. Dá pra você fazer um time full fire, cara, mono fire. E pra terminar essa lista de curiosidades, a última novidade, a mais polêmica, eu vou dizer assim, e uma das mais interessantes foram as mega evoluções, né, onde o Pokémon virou Digimon. É, a ideia não era bem essa, mas é difícil não comparar. Não, nada contra, inclusive eu achei bem legal a mega evolução. A ideia era dar uma mexida com o metagame, que tava muito... previsível, né? Não mecânico, é previsível, vamos dizer assim. Aí com a Mega Evolução deu uma remexida, porque aí você começa a ter outras possibilidades. Ah, sim, não, mas é que tá, o problema disso é que dá uma remexida e depois volta a ficar estagnado. Pois porque... é. Ah, mas é por isso que se chama metagame. Toda vez vai ter uma parada assim. Não... Sim, é paciência, acontece. É, então, aí por isso também entraram outras coisas na próxima geração, que a gente vai falar, enfim. Eu gostei da parada de Mega Evoluções, eu achei muito bacana. Eu acho que deu pra mudar, teve uma certa mudança de tipagem aí em alguns pokémons quando se mega evoluiu. Achei isso muito interessante. É, e realmente, pro lado competitivo, foi uma coisa que chamou muita atenção. Eu acho que o XY trabalhou bem nesse quesito. Trabalhou muito bem, com maestria, inclusive. Mega evoluir é legal pra caralho! Cara, eu adorava. Não, porque não é só evoluir, é mega. Eu adorava botar minha Gardevoir e fazer ela virar Mega Gardevoir, era foda. Ou então meu Mega Lacazan também. Eu gosto de Megas psíquicas. Assim. Estamos esperando até hoje uma Mega Meganium. Mega Meganium, é. Ou um Mega Yamega. A gente fez essa piada também lá no podcast, lá atrás, mas ok. A gente pode fazer isso. Mas quase... Na real, sabe o que eu tô esperando até hoje? Uma evolução pra Jinx. É verdade, Jinx foi meio esquecida. Ela tem uma pré-evolução, mas ela não ganhou evolução até hoje, né? Eu não sou, assim, o melhor jogador de Pokémon aqui do chat, né? Que só talvez até o que menos joga hoje aqui de todo mundo que tá gravando. Mas eu acho que, assim, a Mega Evolução, ela foi um fator legal, assim, e a única parada que eu não gostei, assim, né? Toda a parada de Mega Evoluir, ter os golpes fortes, como eles balancearam, acho que até no competitivo, né? Só podiam ter um Mega por time. Tudo isso ok, acho que legal. Só que eu achava meio zoado, assim, porque alguns Pokémons eram, tipo, mega lembrados, assim, e outros eram meio esquecidos. Então, tipo, dá a sensação de, tipo, sei lá, de injustiça, saca? Tipo, sei lá, será que todo Pokémon deveria receber uma Mega Evolução? Será que todos os Pokémons com mais de uma evolução deveriam receber? Não sei, saca? E é a polêmica dos iniciais, né? Não sei hoje se todos os iniciais têm Mega Evoluções, mas são paradas assim, né? nessa direção que me deixaram meio bolado. Exemplo, os iniciais da quarta geração não tem Mega Evolução. Na sexta geração, eles não os iniciais não tinham Mega Evolução, mas você podia Mega Evoluir os iniciais da primeira geração, se bem me lembro. Sim, sim. O único que tinha Mega Evolução era o Torchic. Porque o Blaziken é foda. É, era o único inicial de outra geração que tinha. Aí, Não, inclusive o Charizard tem duas Mega Evoluções, além de tudo. É porque o Charizard é o Pokémon preferido do japonês, né, então... Não, ele é o Pokémon preferido da Nintendo, tem um departamento Charizard lá, né. tem uma sala dedicada pro Charizard, né, lá na Game Freak. E o pior é que ele nem é o melhor inicial da primeira geração, é o Bulbasaur, todo mundo sabe. Pois é. É, uma outra coisa legal que eu acho que a gente já até comentou, foi que nessa geração a Nintendo, ela... A Nintendo, a Game Freak, né, ela praticamente jogou o competitivo na cara da galera. Falou, agora tá fácil... Quero todo mundo jogando, vamos participar do campeonato, né? Inclusive, o campeonato oficial deles era um esquema que era 2 contra 2, não era uma parada assim? Ainda é, na verdade. A regra chama VGC. Ainda é. Eles têm uma regra específica do VGC, que as batalhas são em dupla, e você tem uma regra específica para uso de lendário, para golpes, enfim. E para mais detalhes, escute o episódio 127 Pokémon Parte 3. Aí, boa! Boa! Foi muito bom. Valorizar a cronologia, galera. Cronologia, para mais detalhes. Até a gente dá mais detalhes, inclusive com a ajuda do nosso grande amigo Mário Toledo, que eu acho que ele nem lembra que ele gravou esse podcast, ficou muito bom, assim, muito didático. Achei. Aí, para terminar as informações e as técnicas, nós temos aqui os vilões, que é a equipe Flare. O que vocês acharam da equipe Flare? Subarashi. Um dos vilões com estilo mais bolado que eu já vi. Na moral. Cara, o objetivo deles era meio bizarro. Eles queriam deixar o mundo mais bonito. Subarashi. Não, eu pago muito pau pro visual do Lissandre, cara. Ele, tipo, um cara bolado, cara. Tipo, com um terno, tá ligado? Sweet up, velho. Nossa, velho. Lissandre tinha uma carta bolada também, não sei se... Tipo, o único cara que tinha esse respeito pra mim era o Giovanni antes, porque também tinha terno. Esquema de terno, então. O que é legal dessa geração é que, como o continente lá de Kalos, ele foi baseado na França, eles meio que fizeram uma homenagem a toda a Europa, então o jogo era todo meio europeu. Você andava por Kalos, você tinha castelos pra tudo quanto é lado, construções bonitas, antigas, cidades todas cheias de mesinhas, tipo restaurantes na Itália. Você também podia pegar um táxi. Você podia pegar táxi, é verdade. Tanto que a campeã do jogo era uma modelo, tipo, ultra conhecida, modelo famosa. Eu achei legal essa ideia de dar uma cara mais regional, né, ao continente. Porque até então você tinha os continentes no Japão, que eram as quatro primeiras gerações, e você tinha outro em Nova York, mas era tudo meio parecido, né? E quando você vai pra Kalos é bem diferente, é tudo muito mais clássico. É. Pra mim, Kalos é uma das regiões mais bonitas, porque ela veio no visual 3D pela primeira vez, entendeu? Então, tipo, pra mim era tudo novo, belo e bonito, entendeu? Era tudo novo. É verdade, verdade. É uma coisa aqui que é uma informação interessante colocar aí. Também aí começou a ser 3D Pokémon, né? Que antes era tudo sprite. Não curti, não curti. Lugar de Pokémon 3D no Pokémon Stadium. Na verdade, o jogo ele tinha uns probleminhas de. Ele tinha uns probleminhas de lag, downgrade. Assim, que era, era até um pouco irritante, na verdade. Foi mal otimizado. Foi mal otimizado. 3DS dava a sensação que 3DS não aguentava rodar o jogo. E eu não sei bem. Mas isso com o Saimon. Com o Saimon ficou pior ainda. Depois a gente vai falar, né? E. Sim, eu achei que foi um pouco pesado pro 3DS, eu preferia que fosse um pouquinho menos revolução, tipo, menos revolução no visual do jogo, mas que ele rodasse direito, assim, minha opinião. Eu também, tô com você nessa aqui. Mais resolução, menos performance. Exatamente, eu prefiro mais performance do que resolução, mas cada um tem seu gosto aí. Até porque 2D é alegria. Mas tem uma coisa que eu gostei pra caramba, que eu senti muita falta quando lançou o Omega Ruby ou Alpha Safira do XY. Você poder customizar o seu personagem. Sim, sim, é verdade. Isso era uma puta novidade em Pokémon também. Pela primeira vez você podia fazer isso. A Nintendo é cheio de... A Nintendo não, a Game Freak é cheio dessas. Elas colocam umas coisinhas muito específicas em alguns Pokémon e depois elas abandonam nos demais, sabe? E eu fico, pra quê, velho? Isso daí, por exemplo, eu achei... Porra, mano, eu adorava customizar meu bichinho. Eu fiquei... XY também tem patins. Patins, é verdade. Temos patins. A primeira inclusive, vez que você tem patins, né? Inclusive, depois de um tempo, você esquece que você tem patins, porque pra você, o patins é o default. Mas o Rubi, e eu não tinha um, você não podia correr no Rubi? Sim, na verdade, no Rubi, a partir do Rubi Safira, você pode correr, só que no XY, além de correr, você pode usar o patins. Você anda um pouquinho mais rápido do que normal. E faz manobras sensacionais. Faz manobras com patins. Mas eu concordo com o Rod que algumas coisas me incomodaram. Mas ainda assim, eu acho que no conjunto da obra foi um bom jogo, porque ele teve um visual muito legal, teve história, coisas muito legais. Eu só não gostei mesmo da questão dele se transformar em Pokémon em uma franquia anual, que me irritou um pouco, que eu acho que não deveria, né? Você perde qualidade, né, nessa... Sim, sim. E... Abraço pro Assassin's Creed, Call of Duty. Exatamente. E do fato do jogo não ter uma performance perfeita no 3DS, né? Isso me incomodou pra caramba. Então eu espero que no Switch eles façam alguma coisa melhor, porque... Isso! Né? Isso é uma coisa que incomodou pra caramba, até porque o Pokémon ele é específico pra rodar no 3DS. Pokémons iniciais, quais são os seus preferidos? Kespin, Fennekin ou Froakie? Froakie, com certeza. Froakie. Protein, Greninja com Protein. Eu posso escolher Bulbasauro? Mas eu tenho que falar que a primeira vez que eu joguei, o meu inicial foi o Chespin. Eu comecei com o Froakie, porque ninguém acreditava nele. Então o Delphox. Ninguém acreditava nele. Todo mundo queria o Fennekin porque acharam que o Delphox era legal. Aí, ó. Delphox, sei. Eu comecei com o Fennekin. E você, Rod? O sapo de água. Froakie. Esse aí. Froakie. E os lendários? Xerneas, Yveltal ou Zygarde? Yveltal... Porra, Yveltal, porque aqui só tem gótico trevoso, né? Yveltal. Exato. Eu fui de Xerneas. Eu comecei com X, então eu comecei com Xerneas, mas eu preferia o Yveltal. Eu lembro que quando eu fui comprar, eu comprei junto com aquele que não deve ser nomeado. E a gente meio que falou, eu compro X e você compra o Y. Aí eu acabei ficando com o Y. Aí a gente fazia isso mesmo. Eu escolho o Pokémon baseado no lendário da capa. Tomou preju, né? Desde que lançou Pokémon XY, todos os meus times eram Monotype Fada. Dá pra fazer Monotype Fada fácil agora. Tem um que mais tem é Fada. Mudando então, né, galera, com essa transição aí de ano em ano, né, que a Nintendo se propôs a fazer aí com os jogos do Pokémon, nós tivemos aí, então, o próximo lançamento, né, que são os Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Ele foi lançado em 21 de novembro de 2014, né, e a ideia é básica é essa, né, ser um remake de Pokémon Ruby e Safira do Game Boy Advance, né. Eu, inclusive, ganhei do prestigiado aí Mugiwara. Eu te dei? Incentivou. Sim. Sério? Sim. Oh, por que você não me incentivou também? Eu paguei mó caro. E aí, como remake, aí a ideia foi pegar uma das franquias aí que era mais querida, né, pelos fãs, né, tanto pelos iniciais quanto pela história, pelos recursos e tal, né, e adaptar aí para esse novo modo 3D aí que o Pokémon migrou, né. Então, acho que o que a gente tem de novidade aí legal, né, o pessoal acho que vai explicar melhor, né. Uma das coisas interessantes aí são Super Secret Bases, né. É que essa novidade aí ele já tinha no normal, né, no... Ruby e Safira. O que aconteceu é que eles deram um upgrade. Eles colocaram minigames nas Secret Bases, eles colocaram desafios. Tinha um desafiozinho que chamava Rouba Bandeira, que você tinha que passar por uns negocinhos pra pegar a bandeira do... Dá pra fazer coisas, tipo, bem absurdas com Secret Bases atualmente. Tipo, o pessoal fazia, tipo, colocavam notas musicais no show... Quando passava, tocava o personagem passava, tocavam-se músicas, cara. Tipo, eram umas coisas bem loucas de se fazer, né? Eu achava realmente coisas interessantes pra fazer. Pode crer. Eu nunca tive paciência ou tempo pra fazer isso. Eu não faria aquilo nunca. Ah, eu posso falar que eu fazia. Primeiro, que eu não conseguiria... Mas no Ruby Safira, não no Omega Ruby, no Alpha. Não, beleza. Eu tô falando, tipo, eu não conseguiria fazer uma Super Secret Base com as notas musicais no chão. Primeiro porque eu ia colocar as notas em lugares errados, que não ia dar pra passar certo. E depois que eu não ia ter nem coordenação motora pra passar com o personagem nos lugares corretos. Bom, outra novidade legal são os Mirage Sports, né? Que é a possibilidade de você capturar pokémons aí voando, né? No Latios e Latias. Era maneiro pra caramba. Cara, voar neles era muito divertido. Você voava pelo continente mesmo. Você via cidades de longe... Era mó legal. Acho que foi uma das paradas mais legais, assim, substituiu... Ah, você não precisa de fly depois. E além de você olhar o mapa, abrir, apontar, ah, quero parar aqui, você vai voando pra lá. E você não podia ir embora, porque o seu Pokémon, ele falava, não, vou voltar. Tem uma parada legal aí, ó, que a pessoa deixou, já tem caps lock aqui, chamada Pokeneve. Isso, velho, nossa, sensacional. Na moral, cara. Na verdade, ela já existia no Ruby Safira também, né? Não é bem novidade. Mas o mais legal dela é o fato de você poder lutar com as pessoas, com os personagens, várias vezes no jogo. Quantas vezes você quiser. Não, eu acho que isso é de menos ainda, Kiba. O mais legal dela era você, tipo, conseguir pegar os pokémons certos que você quer, já com, tipo, EVs melhores, ataques melhores, ou até mesmo Shine, entendeu? Sim, sim. Porque você conseguia capturar Pokémon com Egg Move e Shine e com EV bolado. Eu falava, caraca, estou no melhor mundo possível. Nunca nem vi. Eu desincentivo essa prática. Inclusive, eu lembro que na época tinha até umas paradas meio malucas do tipo, ah, você tem que entrar aqui, aí você tem que dar tantos passos, aí você tem que sair e voltar, aí você vai ouvir um barulhinho, aí você dá 17 passos e o último tem que ser pra direita que você tem... 0,1% mais de chance de pegar um Pokémon Shiny. Não, aí você tá brisando forte. Show. Não, eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. Tinha uns caras que faziam isso, inclusive na minha faculdade na época. Eu sei que tinha uns esquemas pra pegar Shiny, mas você ficou pesado. Outra parada aí legal foi o Delta Episode, né? Do Raikaze e do Deoxys, né? Uhum. Que vocês acharam? Cara, eu achei fantástico. Foi a melhor coisa que já fizeram em Pokémon em todas as gerações. Eu curti. Cara, sério. Concordo forte. Eu curti que eles colocaram uma porra de uma roupa de astronauta em você quando você sai, né? Porque porra, né? Não, porque assim, o jogo, ele basicamente ele não fala do Deoxys, né? Ele fala mais do Rayquaza. Aí você vai, tipo, naquela cidadezinha que tem algum negócio do espaço lá, e faz conversa com as pessoas, e faz uma amizade com o Steven, mais uma menininha lá também, aí depois você começa a ir pra vários lugares... Que o jogo meio que não te explica bem como fazer, você tem que meio que descobrir. Isso é legal também. Exato, é o que torna mais legal. Ou você entra no YouTube e vê a tutorial. É, eu peguei um tutorial, eu lembro que eu peguei um tutorial. Mas alguém teve que descobrir, né? Alguém teve que descobrir, é. E aí você vai, captura o Rayquaza, né, o Mega Rayquaza, e depois, tipo, do nada, de surpresa, aparece o Deoxys, você tem que se virar, entendeu? Meu, na moral, eu não esperava por isso. Eu não esperava o Deoxys também, eu fui pego de surpresa. Eu juro, eu não esperava por isso. Porque no tutorial que eu... No... Eu acho que eu usei um Master Ball aí, cara. Então, eu tinha usado a Master Ball pra capturar o Rayquaza, e pra pegar o Deoxys, fudeu. Eu acho que pra capturar o Rayquaza eu tenho uma Premier Ball. Premier Ball seria certo, bom, hein? Com certeza. Bom mesmo. Esse é o bichão, meu. Ou você não tem mais o que fazer da vida. Uma parada aí também já não é tão novidade, né? Mas é a adição aí dos vilões, né? Equipe Aqua e equipe Magma, né? E a dinâmica lá deles, né? Pra cada jogo. É, eles já existiam também, né? Mas o legal deles, da equipe Aqua e Magma, é a trama que colocaram eles. Que é mais ou menos a mesma trama do outro, mas eles colocaram muito mais personalidade nos personagens. Eu achei bem legal. Criaram mais personagens para as equipes, né? Porque antes você só tinha o líder e os admins que ficam abaixo do líder. Agora você tem mais personagens, tem diferentes formas de lidar. Eu achei bem, muito bem feito. E aí, por fim, aí de novo, né? São as adições aí das formas megas, né? Então a gente tem os megas aí, né? Por exemplo, o Mega Rayquaza aí, que é meu bolado e roubado. E aí vários outros pokémons aí que ganharam forma mega, né? E uma parada aí meio diferente que é o Primal Kyogre e o Primal Groundle, né? Que segue a história aí do jogo, né? É, que na prática é uma versão mega. É uma versão mega, só que diferente. O Rayquaza, se eu não me engano, ele é um mega que ele não precisa da pedra, não é um negócio assim? Né, ele não precisa. É, ele é o único mega que evolui sem pedra. Ele só vai. E inclusive, aí você pode ter, inclusive, um Mega, o Primal Kyogre e outro Mega no seu time. Sim, que ele não conta como um Mega. E isso eu acho extremamente roubado, mas beleza. Inclusive, o que eu achei uma outra falha também, que eles colocaram Megas novos nessa geração, nesse jogo. Aí teve o Mega dos iniciais também, sim, né? Sim, teve o Mega dos iniciais. Só que o problema é que se você tinha um Mega no Omega Ruby no Alpha Sapphire... Mega Swampert bolado. Algumas pedras você não conseguia no XY. Então tinha Megas que você não podia levar pro XY. Tipo, que muita gente costuma ter mais de um jogo de cada, mas ela usa um como principal na geração, né? E se você quisesse ter o XY como principal, você não podia, porque tinha vários Megas que não existiam no XY. E pra terminar aqui a parte dos Megas, eu acho que só ficou faltando mesmo o Mega XLR. Esse eu não vi. Eu também não esperava por essa. Bom, mudando depois dos bons tempos de Pokémon, onde a gente tava mega feliz. Ou nem tão mega feliz. Bem que mega foi em novidade, então acho que sim. Pro XY e horas, aí vem Pokémon Saimon, a gente também já não fica tão mais feliz assim. Mas tem pontos positivos. Ele saiu em 18 de novembro de 2016, onde o continente que se passava a história era o continente de Alola, que é baseado no Havaí. Eu lembro até hoje de uma tirinha da Cebolinha. que ele falava, passa Alola em todo mundo. Eu gosto da lombada. Ô, Vani, qual a lombada? É boa, né? E... Vale ressaltar que o lançamento dele foi muito fraco em relação ao XY aqui no Brasil. Teve vários fatores que pode até falar bem. Saudades do Nintendo. Então já tinha saído, então não teve, na verdade, lançamento no Brasil. A gente teve que ir atrás do jogo de formas cinzentas, vamos dizer assim. Cinzenta. 50 tons de mercado cinza. Cinzenta não, teve que exportar, gente. Teve que exportar. O que vocês acham de Alola? Falem de Alola. O Diglett lá que vira o He-Man. Ó, minha opinião sincera de Alola. Eu acho que vai ter que ser censurado, não, peraí. Vamos lá. Minha opinião de Alola. Não vamos deixar sincera porque, né, vamos lá. Minha opinião de Alola. Foi fraco pra caramba pra mim. Foi muito fraco. Tá? Eu esperava mais, me entregaram muito, muito, muito medo. Sim, eu concordo plenamente. No começo, quando eles anunciaram a sétima geração, eu confesso que eu achei bem legal. Porque eles foram pro... Na verdade, eles começaram mostrando umas imagens, tá? Você não sabia exatamente que era o Havaí ainda. Então eu lembro que muita gente falou que era no Brasil, que era na África. Né? Só que logo eles falaram que era no Havaí, porque fazia muito mais sentido eles falarem do Havaí do que no Brasil ou da África. Até porque se fosse no Brasil, o pessoal ia roubar suas pokebolas. Exatamente. No começo, as imagens eram muito bonitas, era tudo muito legal. Ele era mais refinado que o XY, visualmente falando. Mas quando o jogo saiu, eu me decepcionei um pouco. Eu achei que ele é muito linear. É, exatamente. Acho que isso acho que era o que mais me incomodava. O jogo te leva pro final. Uma coisa que o XY tem um pouco disso, mas é bem menos do que o Sun & Moon. O Sun & Moon, o jogo é muito simples, muito fácil. Você chega no final muito facilmente, assim, não tem dificuldade nenhuma no jogo. Você não tem que parar pra pensar, putz, o que, que eu tenho que fazer agora? Tem um minimapa com um ponto, velho. Ah! O jogo te leva, o bichinho lá embaixo fica falando, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer aquilo, você tem que... Porra! Caralho! Pô, já não bastava navio, né, do Zelda, pô. Pô, realmente, achamos uma coisa mais irritante que o navio do Zelda, né? Pokédex Otum. Eu comprei o jogo, eu faço o que eu quiser, não quero fada, não quero guide aí no meu ouvido, né? Falando. E, além disso, ele sofreu do mesmo problema que o XY, que foi a questão da performance. O 3DS, aparentemente, né, não aguentava rodar o jogo. Tanto que quando você saía do jogo, ele desligava o 3DS e reiniciava o 3DS, pra ter uma ideia. É, isso parou depois. Então, teve uma atualização do próprio 3DS que corrigiu isso daí. Eu achei isso ruim, porque o que, que você espera? Tipo, apesar de ser o mesmo console, quando você muda de geração Pokémon, você espera evolução, né? E pareceu que o jogo era menor, tinha menos coisas do que o outro, sabe? Parecia que ele era menor mesmo, parecia realmente que ele era menor. Na verdade, eu acho que ele é de fato menor, assim, pensar no extensão de ilha. Outra coisa que eu não concordo, que no XY já fazia isso, era o fato de você não conseguir ter todos os Pokémon com você, sabe? Você era obrigado a usar o Bank se você quisesse completar Pokédex, por exemplo. Porque não cabe todos os Pokémons na box. Tipo, o jogo... Puta, isso é foda. O jogo tem 802 Pokémons. Não cabe 802 Pokémon na box. Você só pode ter 360. E sem falar que, mano, não é limitação de cartucho daí, porque hoje em dia cabe. Tanto que todos eles estão ali dentro do cartucho. Exatamente. Mas isso me incomodava, porque, porra, pra mim completar Pokédex eu vou depender de pagar a mensalidade do Bank ou ter outro 3DS, né? Com o jogo também. Ou conhecer muita gente, seja muito próxima, o que, vamos dizer, não, vamos combinar, não é algo tão simples assim. Não, tá fácil. Mas voltando nesse ponto aí dos Alolas, assim, uma parada, eu não joguei tal Pokémon, assim, eu já, de novo, falei, eu sou mais afastado aqui, né, não... Mas a parada que, assim, que eu acho ruim, assim, pelo pouco que eu gosto do Pokémon, assim, dos jogos, assim, hoje e tal, é que esse conceito da Alola atropela um conceito novo que é a própria Mega Evolução, sabe? Tipo, você tá acabando, você não tem todos os Pokémon, sei lá, que você gostaria que tivesse com Mega Evolução, e aí vem novos Pokémons com outras formas e uma outra parada, e aí não sei, saca? Eu acho que é uma inovação, sei lá, importante, legal, mas, tipo, a Mega Evolução não tava 100% resolvida. Tanto que até hoje tem gente lá fazendo fanart ou pedindo pokémons aí em formas megas e que provavelmente não vão ser atendidas, né? Mas é uma parada assim, né? Não, cara, o que realmente me deu meu valor é aquilo, né? A Game Freak pegou, fez a Mega Evolução e depois abandonou. Você não precisava, tipo, fazer todos, mas, porra, Pokémon novo, vamos pensar pelo menos nos 5 Mega Evoluções novas? Eles não deram continuidade, isso foi... É uma parada estranha também, porque tanto a Mega Evolução quanto a Lola, vamos supor que, sei lá, a Pokémon Company tem que ir pelo caminho, sei lá, que a galera tá chorando aí, quer tentar fazer todos os Pokémons, ou ter Mega ou ter a Lola Form. Se ele, num próximo jogo, ele não lançar novidades, né, não lançar novos Pokémons, ele não vai vender. Mas conforme ele lança mais novidades, esses outros que foram meio que deixados de lado, aí porque não tem Mega, não tem a Lola, ou não tem a Lombada, não sei o que não tem... Eles vão ser esquecidos, saca? E, tipo, isso não tem muito como resolver, assim. É meio que um canibalismo que já rolou e, sei lá, não sei se isso me desagrada, mas eu também, de novo, sou o que menos joga Pokémon aqui na galera, né? Não, mas eu concordo com você, Rods. Eu tenho a sensação que da sexta pra sétima geração, a Game Freak se perdeu. Totalmente, assim. Ah, vamos transformar Pokémon num jogo competitivo, com uma história simples, sem nada, sabe? Uma aventura de poucas horas. E você vai focar no pós-game, ok. Só que você foca no pós-game e esquece do que teve lá atrás. Eles até colocaram depois as Mega Evoluções e tal, mas, porra, não faz a menor diferença pro jogo, sabe? É. Estranho, né? Aí depois eles atropelam o conceito de novo com aquele negócio lá de Ultra Beast lá, com mosquitão bolado, as coisas. Com pokémons que saem totalmente do padrão de design de Pokémon que sempre existiu, sabe? Isso me incomodou muito, eu confesso. As outras Beasts, me incomodou muito. A galera adorava, né? Porque elas eram super fortes no competitivo, elas eram boas. Mas pra mim, o que foi aquilo? Ah, vamos fazer o jogo ficar mais competitivo? Então vamos fazer uns Pokémon bem nada a ver, com uns tipos mais nada a ver ainda, que não faz o menor sentido, né? Nem o menor sentido biológico, vamos dizer assim. Já dizia o Ágil. Mas, assim, é bizarro você misturar uns tipos que não tem nada a ver só por misturar, sabe? É, tipo, eu achei que a outra bicha foi, tipo, meio jogada, assim. Ah, precisa ser alguma coisa forte. Ah, bota qualquer coisa e aumenta o status. Vamos fazer uns pokémons extraterrestres, né? De, sei lá, de outra dimensão. Sei lá que porra que é. Mas, enfim. Eu sei que uma coisa que me incomodou nessa quebra era que você tava tendo metagame novo com as Megas Evoluções. Aí... Isso teve continuidade no Omega Ruby Alpha Sapphire. E aí eles cagaram total. E aí eles, tipo, regrediram. Ao invés de continuar, eles pararam. E eles resolveram mudar o metagame quando ele tava começando a se estabelecer. Colocaram os Z-Moves, né? Eles colocaram o Z-Move no meio da jogada. É. Que explica aí o que, então, que é o Z-Move pra galera. Então, basicamente, no Seimon você tem algumas coisas, como a gente tá falando das Ultra Beasts, que são uma subcategoria de pokémons roubados que não são lendários ou coisa do tipo. Tem os pokémons Alolaform, que são pokémons antigos, só que diferentes. Então, um Vulpix, que é... É, na verdade, isso foi uma tentativa de criar um bioma, né? Tipo, um pokémon do bioma. Sim. Que foi legal. Isso foi legal. Muito maneiro. Acho que esse foi um dos... Faz sentido. O Alolaform foi bacana. Os pokémons do bioma de Alola são diferentes dos pokémon do bioma de Kanto. Ok, isso pra mim não é ruim, não. Isso é bom. Eu achei que essa é uma das melhores coisas do jogo. Darwin explica, né? Mas considerando como a Game Freak é, ela provavelmente não vai ignorar isso na próxima geração. Claro. É, sim, sim. Você não vai ter pokémons de Alola na próxima geração. Não faz sentido ser ter Pokémon de Alola fora de Alola. É. Não, mas aí não. Mas aí é que tá. Não, aí é que tá. Você pode ter o mesmo conceito, só que de outra região, por exemplo. Ah, pode ter o Vulpix da próxima região, que a próxima região é diferente, então o Vulpix pode ser diferente de novo, entendeu? Seria legal, Jim, mas realmente, como você falou... Então, eu acho que... Só que eu acho que a Game Freak vai abandonar isso daí. Eu também acho que ela vai abandonar. Por exemplo, o Marowak de Ground foi pra Fire Ghost, o Vulpix de Fire foi pra Ice... Então teve várias tipagens que foram totalmente modificadas e eu achei que foi uma coisa bem legal, mas infelizmente acho que não vai ter continuidade. E também tinha uma coisa que é uma mecânica nova, e são os Z-Moves. E é basicamente você faz uma dança, dependendo do tipo de ataque que você está usando, né? Tipagem de ataque. O item que você está usando também. O item que você tá usando e o golpe que você usar. Alguns golpes são específicos, mas por default, cada tipo tem um. Cada tipagem de golpe tem subcategorias. Então pode ter, se usar Hydro Pump, vai ser um Hydro Pump bolado. Então vai aumentar o status do Hydro Pump, vai aumentar mais um monte de coisa. Você pode usar isso uma vez por batalha. É isso, eu acho, né? É uma vez por batalha, exatamente. É meio que você tem um super golpe pra usar em algum momento da batalha em algum dos seus pokémons que já tá com item pré-definido. Então é pra... E aí eu acho que aí entra muito conflito do meta passado com o meta atual, porque o meta passado, que eram as Mega Evoluções, precisavam de itens no Pokémon. E o meta atual... Não, mas aí eu não vejo problema, sabe por quê, Mug? Porque aí vai dar estratégia. O cara vai ter que pensar na cabeça dele o que é melhor. Se o Pokémon vai usar o Z-Move ou se ele vai usar a Mega Evolução. É, mas aí que tá. Eu acho, por exemplo, se fosse pra fazer uma troca de meta, tinha que ser uma situação que no mínimo me fizesse querer trocar o meta. Porque se você quer comparar com o meta anterior, que era a Mega Evolução, que trocava o seu Pokémon pela batalha inteira, digamos assim, por um golpe que você vai utilizar em uma vez só naquela batalha, eu acho isso uma coisa muito... Né, não tem não, mas aí é que tá, Mug, você também tem que pensar o seguinte, só tem um Pokémon que vai virar Mega. Ah, ele não vai usar o Z-Move, tá bom, o outro usa, você tem seis. Você tem... Não, mas o que eu tô falando, Jim, é que, tipo, esse meta atual, tipo, não consegue, tipo, superar o meta anterior, entendeu? Tipo... É, a ideia não é tão criativa quanto a anterior. Sim, não é tão criativa. É, eu concordo. Até porque no meta anterior você tinha o Kangaskhan, Mega e o Kangaskhan. Que mais de novidades nós temos aí, Abby? É, a gente teve, acho que ao todo 76 novos Pokémon, então foi menos que o... Eles continuaram aquela parada de lançar novos, né? De fazer muitos pokémons novos. Né? É, então tinham vários pokémons que nunca apareceram na franquia, que não são os Alola Farms. Ah, sim. Mas apareceram... Não, e além de ter só... Desculpa interromper. Além de ter só 76, a maior parte deles... A maior parte não, mas uns 15 deles, ou 20, são pokémons que só aparecem depois que você termina o jogo. Putz, pior que é verdade isso daí, cara. Que são os Tapus e os Ultra Beasts. Ele só aparece depois que você termina o jogo, então... Na verdade, você tem 50 novos pokémons apenas, né? O jogo. Resto é tipo Ultra Beast, lendário e whatever. É, na verdade, se você pensar bem, eu acho que dá pra considerar que os Alola são... Alola... Os pokémon Alola... São, é. Podem ser considerados pokémons novos também, vai. Ah, são os mesmos, mas, pô, é... É, são... Todo trabalho, teve que refazer os atributos, Não deixa de ser o pokémon novo. Aí tem os Tapus, né, Tapu Lele, Tapu Ko e... Qual que é o nome dos outros? Tapu Fini, Tapu Lele, Tapu... Eu não lembro. Tapu Fini é o melhor. Tapu Lele, Tapu Ko e Tapu alguma coisa. São basicamente os guardiões de cada ilha de Alola, né? Seria como se fosse o lendário da região. Não o lendário, né? Mas os cães lendários. É uma coisa que foi diferente no Sun Moon, é que não tinha ginásio. Tipo, pela primeira vez você não tinha o objetivo de vencer ginásios. Você tinha que fazer os Trials, ou os Grand Trials. Isso é um bagulho que realmente me deixa em conflito. Dividiu muita opinião. Eu não gostei, eu preferi o ginásio. Então, porém, eu acho que eles deveriam fazer o ginásio e os Trials juntos. Eu acho que aí ficaria interessante, Kiba. Por quê? Eu gostei dessa mecânica de Trial até, mas, porra, sabe aquele negócio que se sente falta de alguma coisa? Eu acho os Trials muito fáceis. Eu sei que isso é muito saudosismo e talvez uma opinião, sabe aquele velho chato que não quer que os mais novos assistam Star Wars? É mais ou menos isso, talvez. Mas eu acho que eles deveriam ter os dois, sabe? Os Trials são legais, mas eles deveriam dar uma outra premiação que não fosse a sua vaga na liga. Tô com você, assim. Tô com você por um motivo, cara. Você não pode simplesmente pegar e matar um conceito de toda uma franquia, sem mais nem menos. Não, eles até tiveram uma justificativa interessante. Tipo, a Lula não tem uma liga, tô começando agora. Vamos fazer uma liga de um jeito diferente? Ok, eu aceito. Mas, por que não faz no ginásio? Ok, é legal, mas por que não faz no ginásio? Sabe? Eu, tipo, não curti muito pelo fato... Não sei se é porque já são muitos jogos de Pokémon que eu joguei, e talvez o público, e... Eles pensaram, seja, pessoas que estão começando a jogar Pokémon agora, mas eu achei Trial uma parada muito fácil. Tipo, é meio bobo. É, não, ele é fácil. Não, tudo no jogo é fácil. O que no jogo não é fácil, né? Então, aqui não tem desafio. Tipo, você não tem que pensar, você só tem que andar, clicar em alguma coisa, né? Interagir com alguma coisa e depois bater no Pokémon selvagem. Entre aspas, selvagem. Só isso, é só isso que você faz. Eu gostaria de ver um Pokémon... Que te desse a opção de escolher a rota de ginásios que você faz. Ah, seria interessante, entendi. Por exemplo, seria. Entendeu? Tipo, porque querendo ou não, você tem. É como. Eu entendi. Como se fosse o conceito do Zelda novo, que você pode ir nas dungeons na ordem que você quiser, né? É, exatamente, você vai no ginásio na ordem que você quiser. Aí o Pokémon. Os Pokémons mudam baseado na. É igual no conceito. É o conceito que é aplicado, por exemplo, no anime, né? Não existe uma ordem de ginásios que você tem que seguir, você só vai passando. Na verdade, teoricamente, você também não tem uma ordem nos pokémons do joguinho. Você não teria, não tem por que ter. É que você tem uma ordem porque o jogo te põe uma ordem, mas pela lore em si não tem exatamente uma ordem. Eu acho que seria realmente interessante, Jim. E no anime, inclusive, tem mais de 8 ginásios. Porque o Gary pegou 12 insígnias, não é uma parada assim? Exatamente. Só eu sendo chato, a gente também já fez essa piada. Mas, enfim. O Gary ainda é foda. Isso é um fato mesmo. De fato. Chegando de limusine e tudo mais. Eu não tava nesse episódio, me deixa. E... Bom, pra esses trials tinham os Kahunas, né? É como se fosse o rei da ilha ou a rainha da ilha. É, eles são os líderes, né, de cada ilha. E aquela pessoa que vai trazer o, entre aspas, desafio, fecha aspas, daquela região, daquela ilha. Que vai trazer o trial, o Grand Trial. Depois, não, eles fizeram uma parada que eu achei legal, tipo, os Kahunas, depois eles se tornam a Elite 4. Achei isso criativo, não achei uma ideia ruim. Né? Você conhecia a Elite 4 antes de chegar na Elite 4, sabe? Ah, sim. Não, isso foi bacana. Eu achei isso divertido. Mas o jogo em si me decepcionou. Muito. É, ficou... Faltou mesmo. É, sempre ficou faltando alguma coisa. É, deu esse sentimento. E... Depois tem a Battle Tree. E a gente sempre fala disso. E ela permitia você... Na verdade, pra você entrar na Battle Tree, você tinha que enfrentar ou o Red ou... O Green. Ah, eu nem cheguei a fazer essa porra. É, na verdade, é pós-game isso. É uma Battle Tower normal, só que como se fosse dentro de uma árvore. E pra você entrar nela, você tinha que lutar com o Red ou o Green. E muita gente falava pra escolher o Green, mas eu escolhi o Red. E eu pensei que ele era mais forte, mas tipo, ele tá mais fraco que no Gold Silver. Pra que fizeram isso, então? Então, uma coisa que eu tava lendo é que quando a galera foi pra Alola, tipo, ah, tá tendo uma treta em Alola. Aí eles chamaram algum desses grandes treinadores pra ver o que tava acontecendo. Então, tipo, tem por trás alguns motivos pra eles aparecerem, não é só fanservice. Existe até uma história. Sim, eu tive a sensação que eles estavam viajando de férias. Mas foi legal. Eu não acho ruim. Nem o fato dele... Eles estavam fazendo uma ponta ali. Ah, precisa fazer um trampo ali. É, eles estavam com a roupinha de férias. Eu achei mó legal isso. Porque, tipo, eles estão num país mais... Num lugar mais tropical e tal. Então, faz sentido eles estarem com uma roupa de viagem. Também, tipo, o cara tava, tipo, mó cota lá na porra do MT Silver. Mó friaca, né, cara? Que justo, né? O Pokémon Sun Moon... Eu não sei se ele é o mais lento de todos, mas ele é um dos, sabe? A batalha ela é muito lenta, o tempo de resposta de quando você aperta o botão pra ele aceitar no jogo demora, o uso de golpes é lento, mesmo quando você tira a animação fica lento, então o jogo é cansativo. Exatamente, e não dá pra tirar a animação do Z-Move, por motivo pelo qual eu não uso o Z-Move. E o Z-Move demora demais, então assim, muito lento. Jogo é lento, o jogo ele te trava. Sabe? Você não consegue avançar, você tipo... Entendeu? É tipo sufocante ficar jogando, cara. É, exatamente. É por isso que... Eu acho que esse é o maior problema da sétima geração, é esse. Além de ser um jogo linear, onde ele te aponta no mapa, enfim. E por último, tem o Festival Plaza, né, das novidades. O Festival Plaza foi um mecanismo online, assim, que também não foi uma coisa que me chamou tanta atenção. Tipo assim, o que eles se acertaram em cheio no XY... Sim, eles tiraram. Que era a parada online. A parada online do XY era incrível, que aparecia as pessoas online embaixo, na tela de baixo... E você clicava na pessoa e já podia lutar com ela ou trocar Pokémon com ela e muito mais fácil. Aí eles criaram essa porra desse Festival Plaza, que na verdade você entra numa cidadezinha, você fica rodando e fica aparecendo pessoas. Só que como o jogo é lento, aquilo fica mais lento ainda, entendeu? Aí que tá, Kiba, isso que me irrita, por exemplo, você falou, o XY tinha um mecanismo lindo que você nem precisava entrar em nada, você tava continuando seu jogo, você lá embaixo aparecia, você só escolhia e vai. É só, tipo, entrar na internet, pronto, tá conectado. Era só tá conectado. Não precisava entrar num lugar específico. Você não precisava entrar num lugar específico, esperando a pessoa aparecer, porque tem que ficar rodando o mapa até a pessoa que você quer aparecer, né? Eu acho que o que mais deixa a impressão ruim no Sun Moon é que eles criaram... fugiram do padrão quando lançaram o XY. Foi muito acima do que a galera tava esperando. E aí eles mantiveram uma qualidade tão boa quanto no Omega Ruby e Alpha Sapphire. E aí quando veio o Sun Moon, eles, tipo, caíram muito. Então foi meio decepcionante. Pô, mas é uma coisa assim também, né, velho? Não é difícil. Você viu o que deu certo, você viu o que o pessoal gostou. Deixa que o pessoal gostou e muda o que o pessoal não gostou até o pessoal gostar. Não é difícil. Aí, vamos pegar o que a galera não gostou, manter e muda o que eles gostaram. Vamos fazer vários não, testes. Eu até entendo que eles gostam de testar mecânicas novas, né? Eu entendo isso, acho legal e tal. O problema é que quando uma mecânica dá certo, você mantém, você não tira, né? Eles estão testando, mas pra que estão testando? Tá, a gente gosta de testar. Ah, tá bom. Mas testa outra, mas testa uma nova, mas não tira que já tá funcionando, tá ligado? É a mesma coisa que, tipo, pô, tem um sistema. O sistema tá funcionando, tá lindo, bonitinho ali. Ah, eu vou deletar isso aqui e fazer do zero. Por quê? Ah, tá vendo esse processo aqui que você faz, tipo, todo dia, essa rotina? Tá bacana pra você? Tá, show de bola, rodando lindo. Nunca vi uma coisa tão boa quanto. Entendi. Eu vou mudar, tá? Bom, e introduziram uns vilões que são a Team Skull, que são um time que vai dançando... Eu gostei deles. Isso daí foi um negócio que eu gostei. Eles são criativos. Eles não são uma equipe de um crime organizado. Eles são uma gangue, né, basicamente. Mas eles são style, tá ligado? Tipo, bro, yo, hey. Eles deram uma estereotipada no rap, né? Mas ok. E também tem... A Aether Foundation da Luzamini, que basicamente é pra a galera dos cientistas lá que... Na verdade, eles não deixam claro que a Aether Foundation são os vilões. Spoiler! Foda-se, é uma bosta esse jogo. eles não dão detalhes de que a Aether Foundation são os vilões e, na verdade, a Luzamini é tipo a louca do caralho e os filhos delas são... Retardados. Enfim, crianças que tem uma mãe merda. Mas enfim, é basicamente isso. Essa é a história do jogo. Consequências de uma mãe merda. Vamos lá, quais iniciais vocês preferem? Howlett, Litten ou Popple? Ah, não, aí tem uma parada que eu curti pra caralho, que é o Howlett. Howlett. Popple, o fácil. Porra, é um foda. Ele tem gravatinha. Eu gosto do Litten porque a última evolução dele faz aquele golpe do... do Street Fighter, esqueci o nome. Errado. O Howlett é um Gentleman, cara. Como que é o nome? A Primarina é o Pokémon mais zoado, tipo, ninguém gosta da Primarina. Eu gosto da Primarina. Melhor Pokémon. E o de fogo, o Litten é o Incineroar. E lendário, Solgaleo ou Lunala? Leomon. Vê de Solgaleo, hein? Qual que é? Solgaleo. É verdade, você não falou inicial, né, Rods? O Rods não jogou. Eu não ligo. Aqui, acho que ele não jogou sem um. Olha a imagenzinha deles e escolhe um, cara. Não, tô brincando, eu gosto do gato de fogo. Ah, é, o gatinho de fogo. Ele é legal. Ele dá uma pirocada de fogo, né, mano? No... Pô, pode crer, ele dá uma sarrada de fogo, velho. É. sarrada. Olha o nome. E agora, lendário, são Galio ou Lunala? Ah, esse pra mim tanto faz mesmo. Eu tô com Rods nesse daí. Leomon. Tanto faz hardcore, tá ligado? Puxa a morte, é. Não cheguei nesse ponto do jogo. Se bobear, eu dou run. Seguinte, Ultra Sun e Ultra Moon. Foi lançado, então, em 17 de novembro de 2017, um update que a gente teve que pagar em uma fita a mais. Update? Você tá sendo muito bonzinho, na verdade. Do jogo anterior. DLC. A DLC, exato. A DLC, Então, o que acontece é o seguinte, a Game Freak resolveu dar uma de Capcom. Na verdade, não. Vamos ser sinceros. O que ela fez, basicamente, ela fez o mesmo que ela fazia na época do Crystal, do Yellow e do Emerald. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Só que o que acontece? Não é a mesma época. Entende? Então as pessoas não vão aceitar da mesma forma. Exatamente. Né? Então a galera ficou um pouco puta por causa disso. Essa é a verdade. Eu acho que mais que isso, sabe? Eu acho que mais que isso. Porque é que nem no Black White, o Black e White 2, né? Não, é que Black White 2 ele foi lançado como continuação. É diferente. Esse foi lançado como uma versão complementar. É diferente. É outra coisa. O Black e o White 2, eles nunca fizeram a mesma coisa depois. Né? Não, então, mas antigamente, a versão complementar, ele era um jogo só, ele não era dois. E ele tinha as coisas do que não tinha juntado nos dois, né? Faltava. Mas o Black e White, ele não teve remake, né? É. A geração do Black e White não teve remake. Então acho que por isso que fizeram a continuação. Que é porque eu diria que o Black e White 2 é melhor que o Black e White 1. Eu também acho. É? Concordo. Ou é o pau-pau. Ou pau-pau. Concordo. Eu gosto. Mas o Ultra Sun e Ultra Moon, não. Ele é apenas uma versão melhorada do jogo anterior. Se você não jogou Sun e Moon e pensa, ah, ou eu jogo Sun e Moon ou eu jogo Ultra Sun e Ultra Moon, cara, nem pense e vai no Ultra. É, exatamente. O Ultra é mais completo, mas é o mesmo jogo, entende? Essa é a parada. Ele é menos pior. Porque ele é Ultra. É o que eles faziam lá atrás. Ele é menos pior. Tem várias correções que eles fizeram nele. É o que eles faziam lá atrás, né? Só que hoje não funciona tão bem quanto funcionava lá atrás. É basicamente isso. Concordo. Não tô defendendo, porque eu também não curti isso, mas é isso. Eu concordo com você, hoje em dia não funciona mais. Bem, o que tivemos de news, né? Vamos lá. É, mais Ultra Beast, porque, tipo, eles falaram, porra, isso deu muito errado, então vamos continuar. É, vamos lá. Parece até que... Na verdade, eles colocaram até algumas Ultra Beasts novas, né? O que é uma coisa que eles não costumavam fazer, tipo, colocar Pokémon novo num jogo, tipo, de continuação. É uma... Que eu não... A não ser que fosse, tipo... Um jogo de continuação, não. É um... Um jogo paralelo, digamos assim. Eles não faziam isso de ter Pokémon novos, né? Pelo cara. Tipo, com exceção, por exemplo, Black White 2, teve Black Curing e esse tipo de coisa. Mas é, tipo, muito pontual em a ver com a história. Esse foi meio, tipo... E não era exatamente um Pokémon novo, né? É, exato. Aqui é... São formas de um Pokémon antigo, né? Esse foi meio que... A gente precisa mexer mais no metagame. Vamos fazer novas Ultra Beasts, porque esse é o meta que a gente fez. Mas eu acho que, assim, eles corrigiram bastante coisa que me irritava no jogo anterior. Mas o jogo continua lento pra caralho. Mas vamos lá, de novidade, tá? Então a gente teve novas Ultra Beasts. A gente teve o grande novidade aí, que foi a adição da Team Rainbow Rocket, que na verdade é uma junção de todas as equipes maléficas e malignas de todos os jogos dentro desse... Na verdade foi só um fanservicezinho barato, né? E também é uma situação meio... Nada contra fanservice. Eu gosto. É aquela parada, eu sou fã, quero service. Mas é meio necessário, vamos dizer assim, não fazia a menor diferença na história. Mas também é uma situação de... Como fala? É pós-game, né? Então, tipo, não acho uma coisa assim tão que vai mudar alguma coisa do gênero, assim, né? Você não vai jogar aqui o jogo por causa disso, né? A gente teve um dos minigames que isso eu acho que foi, tipo, realmente muito bom, porque eu acho que a maioria das minhas horas em Sun & Moon, Ultra Sun & Moon, é desse minigame, que é o Surf. Pando numa montanha embolado. Nossa, eu acho insuportavelmente chato. Mas aí é que tá, Mug, eu te pergunto assim. Você comprou um jogo que tem todo um intuito e tal, até competitivo, pra ficar jogando minigame. Você realmente acha isso mérito? Eu acho isso um demérito. É um demérito muito forte. Definitivamente não é um mérito. Mas o minigame é bolado. Eu gosto. Acho que tá, essa segunda parte do cast é quase Pokémon, eu gosto dessa merda. É foda. Sabe o que é foda? A gente tá reclamando pra caralho, muito. Vai sair o próximo, tá todo mundo lá na porta da loja comprando. É que é verdade. Eu não tenho Switch. É, por enquanto, né? Mas pretendo comprar alguma hora. Mas não, mas ó, já que eu tô falando de coisas, tipo, do Ultrassum, eu tenho que falar que teve coisas que eu achei que foram melhores mesmo. Eu achei que a história foi mais fluida, tá? Por exemplo, quando eu joguei Sun e Moon, eu demorei um ano pra conseguir pegar os meus iniciais. O jogo é mais fluido, a linha que você faz é mais reta, né? Tipo, o jogo tem menos lugares pra você vir. Posso ser sincero em relação a uma coisa, Pokémon? Cara, eu caguei pra história do Pokémon, velho. Desde sempre. Pra mim, Pokémon nunca foi um jogo realmente pra história, sabe? Eu quero pegar os bichinhos. Então, eu ia assim até Black White. Black White tinha uma puta história. E aí eu comecei Falei, Black, pô, vocês me deram uma puta história aqui. Black White e... Black White e Horas, acho. Não, Black White tem uma história. Ele tem uma história ok. Não é uma puta história, cara. Não é uma puta história, é uma história ok. É uma puta história em comparação aos outros Pokémons que teve antes. Pra mim, Pokémon tem que ter a mesma resposta que um jogo de luta tem com a história, assim. Tipo, não, tipo nada muito sério e nada muito varzeado, assim. Sim, é... Tipo, a história, acho que, de Pokémon serve pra você... É, apresentar os elementos novos e os personagens e pokémons novos de uma maneira coerente, assim. Tipo, sei lá, é bem legal, tipo, você pensar, sei lá, nas primeiras gerações lá, eu encontro o seu com Snorlax, ou você tendo que incomodar o Sudowoodo lá, então, tipo, são maneiras legais de você apresentar pokémons que vão te marcar de alguma maneira lá, o Milk Tank da mina lá que traumatizou todo mundo, saca? São... Eu acho que essa tipo, o objetivo da história, sabe? Progredir uma parada que vai apresentar você os pokémons de pouquinho em pouquinho de uma maneira legal, saca? Eu gosto de quando funciona assim. Não, eu concordo. Não, eu concordo sim com o Rods. Eu acho que o Rods tem razão. Tipo, o jogo, ele não precisa ter uma história puta bem planejada. Não, não quero isso também de Pokémon. Só que o problema é que de Sun Moon e de Ultra Sun Moon é que, tipo, você não precisa prestar atenção nenhuma no que tá acontecendo, porque o jogo te leva pra frente, entendeu? Você só fica apertando A e fica assistindo TV enquanto joga, entendeu? Porque não faz a menor diferença. Agora, nos outros jogos você vai ter que pensar um pouquinho pra fazer as coisas, sabe? E você não precisa pensar nada. É mais isso do que a história em si, eu penso, né? Mas eu achei que foi mais fluido, tipo, o andar, tipo, do Ultra Sun e Ultra Moon. Tipo, foi mais rápido pra pegar inicial, não teve tanta ladainha... E coisas do gênero, entendeu? Tipo. Eles tiraram um pouco de filler, vamos dizer assim. É, exatamente. Eu achei que teve uma adição de um Pokémon muito da hora. Sabe uma coisa que me incomodava muito também em Sun Moon e Ultra Sun e Ultra Moon também até tem bastante? Toda vez que você entra numa rota nova, o jogo te para. Toda vez que você entra num lugar novo, o jogo te para. Alguém vem falar com você. Toda vez que você faz o jogo te para. Ele nunca deixa você seguir, sabe? Isso é irritante, isso é irritante. O jogo não deixa você jogar. É basicamente isso. Eu acho que isso tem menos no Ultra Sun e Ultra Moon. Mas ainda assim tem bastante. Ainda bastante. Assim tem. Meu, toda a rota que você entra, o jogo te para. Aparece alguém pra falar com você, ou vem a telinha lá falar com você. Porra! me deixa jogar, pelo amor de Deus. Ô, Rotom. Enche a porra do meu... E isso, aí tá uma coisa, eu acho que o Pokémon ele devia ser mais assim. Não te obrigar a fazer nada, sabe? Eu acho que devia ser mais aberto. Não, eu entendo essa questão da questão de deveria ser aberto, mas tipo, pra você conseguir ganhar algumas coisas, você deveria passar por algumas das coisas que eles anunciam antes do jogo, sabe? Não, tudo bem, mas aí você coloca isso de caráter opcional, entendeu? É, não, ok. Mas tipo assim, pra você terminar o jogo, você precisa lutar com a Rainbow Rocket, senão você não vai conseguir terminar o jogo. Sabe? Isso deveria acontecer. Pô, você divulgou essa porra, né? Tipo, porra. Exatamente, você né? Colocou como uma atração do jogo e aquilo não faz parte do jogo. Então agora vamos parar de falar de coisas tristes e vamos falar de coisa boa, ou não. Vamos falar de Pokémon GO. Pra quem não conhece... Esse é um conflito de amor e ódio. Alguém ainda joga isso? Pra quem não conhece, pra quem mora numa caverna da internet sem Wi-Fi, Pokémon GO é basicamente um jogo de Pokémon para smartphones, né? Que a Nintendo fez com a Niantic, né? Que é uma produtora que era do Google e agora não sei mais de quem é. E... O que ela fez foi o seguinte, eles criaram um jogo de Pokémon dentro de uma realidade virtual, que é você poder... Não realidade virtual, realidade aumentada. Aumentada, isso. Eles criaram um jogo de Pokémon dentro de uma realidade aumentada, que é onde você utiliza o ambiente, o mundo real, né, pra capturar Pokémon. E... Acabei de ver que ainda tem instalado, tá aí. Não, quase todo mundo tem instalado, mas ninguém mais joga. E, basicamente a ideia do jogo era você ter a mesma premissa dos jogos do Game Boy e do desenho, né, do anime do Pokémon, que caminhar pelas ruas, capturar Pokémon, batalhar em ginásio e pegar item, né? E também no Brasil, especificamente, você também pode ter o celular roubado. É um dos objetivos do jogo. E, no começo ele foi puta de um fenômeno. Eu lembro quando eles anunciaram o Pokémon Go, que eles lançaram um vídeo que, tipo, seus olhos brilhavam. Aquele monte de gente na Times Square tentando capturar o Mewtwo, sabe? Aquilo era uma parada fantástica. Assim. Foi eu nasci para ver aquilo, né? E quando o jogo saiu, não era exatamente aquilo. Mas ele tinha mesmo... Mas embora não seja exatamente aquilo... Aquele sentimento de todo mundo jogando a mesma coisa aconteceu por umas duas semanas, mas aconteceu, né? Como todo fenômeno. É. Eu acho que chegou a um mês, cara. Então, era divertido. Você via... Eu que ando muito de ônibus, você via as pessoas no ônibus jogando Pokémon. Nos dias que saiu o jogo, na primeira semana que saiu o jogo, você via pessoas que, tipo, são pessoas que não são gamers, que não são... que estavam jogando o jogo. É, isso é uma parada legal, assim, o alcance foi absurdo, o alcance, assim, tipo... A minha irmã jogou enquanto dirigia, velho. Minha mãe joga. Minha mãe joga, até hoje. Tipo, eu não sei onde vocês trabalham, assim, tal, mas, meu, eu trabalho, assim, numa espécie de centro empresarial, assim, da cidade, cara, e, meu, o movimento tava gigantesco, assim, num bairro, na verdade, no centro. Num bairro bem empresarial, mano. No bairro que eu trabalho também, eu via pessoas na rua. Eu trabalho próximo de um shopping, né? Pesado. Tinha muita gente no shopping jogando, na rua, na hora do almoço, jogando. Não, eu, assim, tava pesado a nível, sei lá, de 80% de todo mundo na rua, na, sei lá, meio-dia, hora do almoço. Exatamente, todo mundo jogando. Tava fazendo isso. E os, sei lá, os outros 20 estavam olhando a tela de alguém que tava jogando, porque não conseguiu instalar, sim, sei lá. Sim. Tava pesado. Eu lembro até hoje que eu... No dia que saiu o jogo, eu comecei, óbvio, eu peguei e fui jogar na hora do almoço. Eu saí pra rua lá e comecei a procurar os Pokéstops na região, né? Como todo mundo que acredito que tá aqui fez. E logo que eu cheguei na empresa, eu parei, voltei a trabalhar. Aí daqui a pouco veio meu chefe voltando do almoço. Nossa, todo mundo na rua jogando um tal de Pokémon. Aí eu olhei pra ele. É, eu também tô. Aí, eu não acredito, até você. Eu falei, meu, tá todo mundo fazendo isso, não sou só eu, né? Mas foi um fenômeno bem engraçado, assim, fora do normal pra nós que gostamos de Pokémon. Muita gente se sentiu meio ofendido, né? Vocês pegaram meu Pokémon. O Parque Ibirapuera, a própria Paulista e coisas do gênero, e você vê, tipo, cara... Não era tipo 10 pessoas, não eram nem 100 pessoas. Às vezes, tipo, eram mais, tipo... Meu, chegava a lotar, realmente, tá ligado? Tinha mais de 100 pessoas num lugar pra jogar Pokémon, cara. Era mais do que em passeata, mano. Eu lembro que na noite que saiu no Brasil, que eles liberaram, né, no Brasil, o pessoal falou, vamos jogar na Paulista. Eu falei, vamos, né? E eu tava, meu celular era horrível, ele não aguentava a bateria, eu fui comprar um powerbank. Aí eu cheguei na lojinha, tipo, era 7 horas da noite, mano. Cheguei na lojinha e eu falei pra moça, moço, você tem um powerbank? Aí ela olhou pra mim, você também tá jogando? Aí eu falei, sim, porque tá todo mundo comprando powerbank por causa do Pokémon. Eu falei, legal, né? É, inclusive isso deve ter tido uma alta de venda de powerbank absurda, né? Ah, o cara vendia Pokémon no Ibirapuera, pode crer, cara. Marqueteiros, cara, tipo, né? Realmente. O pessoal fazia eventos, é. Porque, tipo, tinha lugares que tinham vários Pokéstops, então o pessoal fazia eventos, tinha muita gente que ia. Foi um fenômeno legal, assim. E no mundo teve bastante gente que começou a ganhar dinheiro. Eu lembro até hoje da menininha que fez um negocinho pra vender refresco. Aqui é um Pokéstop, ela vendia limonada, olha que negócio, louco, né? É Poké Limonada. E teve também matérias de pessoas que começaram a fazer caminhadas e, tipo, perderam peso jogando Pokémon, ou pessoas que morreram também. Pokémon, é, hoje em dia já deve ter ganho tudo de novo. Jogando, batendo carro, largando o carro pra caçar Dratini. É, tem gente que morreu também por causa do Pokémon. Eu lembro até hoje, logo que saiu, alguém no meu Facebook postou, estou esperando a primeira morte por causa de Pokémon GO. E realmente aconteceu. Era legal que dava pra fazer umas brincadeiras muito legais. Eu fiz, inclusive, no Twitter. Você entrava no G1, pegava qualquer notícia e depois você colocava tracinho enquanto jogava Pokémon GO. E fazia sentido. Fazia sentido, é verdade. E aí, apesar disso, dessas coisas boas que aconteceram, logo que o jogo saiu, as pessoas começaram a perceber que o jogo tinha problemas, muitos, né? Que aí eu vou deixar vocês falarem aí. Eu já hateei demais nesse cara. Cara, assim, A principal, acho que parada, assim, e até legal falar, porque eu venho do mercado de desenvolvimento, né? Que, assim, hoje o Pokémon, né? E como uma maioria das paradas, assim, ela vem de uma base de programação e de um conceito que eles chamam aí de do MVC, né? O mínimo que você precisa fazer para aquilo funcionar. E o Pokémon meio que abraçou essa ideia, assim. Ele quis abraçar isso num jogo. Então, eles fizeram exatamente o mínimo, assim, entregaram o mínimo possível para conseguir que o jogo fosse lançado e que a galera usasse. Então, ele apesar de ter sido um fenômeno e capturar muita gente, ele perdeu muita gente também, porque essa falta de refinamento e a parte, assim, do jogo que estava incompleta, né, foi desanimando, assim, a maioria da base dos jogadores que começou com o jogo, né? Por quê? Porque no começo a gente tinha uma versão, assim, muito primitiva, apesar de ter feito sucesso mundial, estourou, e eu acho que, sei lá, se bobear foi até um erro, assim, foi o mais estragou o Pokémon GO, talvez ele não sabia esperar e se lançar completo, né? Porque ele tinha muita, mas muita coisa, assim, que faltava, né, pra galera, coisa desde localização dos Pokémons, né, o que tava perto ou não, um refinamento no sistema lá de batalha com os ginásios, né, o próprio multiplayer, que demorou mais de ano pra sair pra galera, né? E diversos outros pequenos detalhes, assim, né? Que foram comprometendo, assim, a jogabilidade da galera aí, a jogatina, né? E o pessoal, assim, que é menos cheetah, foi abandonando, né? Porque ninguém quer jogar pra passar estresse, né? E aí acho que foi esse erro grandão, assim. Problema de conexão. Tudo bem, a tecnologia, ela mexe com muita coisa do celular, né? Então desgastava muito os aparelhos, né? Por causa da bateria, porque era giroscópio, era acelerômetro e a próprio sinal de internet, GPS, e o negócio era bruto, né? Não, eu lembro que quando o jogo saiu, eu tinha um celular que ele rodava, mas, tipo, não rodava direito, né? E, tipo, coisa de 2 meses depois, eu comprei um celular novo. E, tipo, já não tinha mais ninguém jogando, já não tinha mais por que eu jogar, sabe? Então, foi um fenômeno muito rápido. Mas, por causa disso, o jogo foi lançado às pressas, vamos dizer assim. Eles prometeram, se eu não me engano, o jogo, eles anunciaram no começo do ano, e prometeram pra aquele ano ainda. E teve um trailer mega, assim, disruptor, né? Mostrava os pokémons no mundo real, assendo assim, um negócio bem viajadão, assim, né? Tudo, era tudo que a galera, assim, que jogou ou joga Pokémon queria mesmo, assim. A ideia é sensacional, assim, né? Mas é realmente, assim, acho que não foi nem só a execução, porque muita coisa hoje tá entregue, né? Mas eu acho que o timing, né, dessas entregas aí foi o que matou o jogo, assim, de maneira mais mundial, assim, né? Impediu ele de ser a popularidade que ele... Outra coisa que foi problemática é a questão que é difícil você cobrir o mundo inteiro, né? E o jogo, ele foi feito pro mundo inteiro. E é difícil você alcançar o mundo inteiro, vamos dizer assim. Então, tinha muito lugar que não tinha como você jogar. Pokéstop, né? É. Tinha muito lugar que você simplesmente não tinha como jogar. Então, você pensa, tipo, eu moro no interiorzinho e lá não tem Pokéstop. Só que eu morava num bairro da cidade de São Paulo e também não tinha Pokéstop, sabe? Principalmente mais periferia, ou pessoal mais afastado, né? Exatamente. Não tinha quase Pokéstop. Só tinha Pokéstop mais perto do centro. Então eu jogava no ônibus quando eu tava indo pro trabalho, voltando do trabalho. E, tipo, quando eu tava em casa, não valia a pena, tipo, eu saí de casa pra jogar, porque não tem nada perto de casa, sabe? Faltou um pouco desse suporte mesmo, né? Talvez um pouco mais de iniciativa, pegar os pontos de ônibus, coisas assim que são mais fáceis. Ou então eles fazerem uma parada que a galera sugeriu muito, que era o seguinte: ah, eu tenho uma loja, eu quero abrir um Pokéstop na minha loja. Vamos incentivar a ter novos Pokéstops, sabe? Sim, seria, né? É que parte desse algoritmo aí também, assim, não defendendo, assim, mas justificando, é a parada. Ele já veio de um outro jogo, assim, com caráter social da própria Niantic, né? Que já tinha essa ideia de... Sim, na verdade, os mesmos lugares que aquele joguinho da Niantic tinha foi onde viraram os Pokéstops, foi exatamente os mesmos. Então eles não fizeram pensando em aumentar, já foi, tipo, vai ser assim e pronto. E era um jogo de dimensão diferente que um Pokémon GO era. Mas enfim, assim, pra resumir, assim, Pokémon, na minha opinião, assim, é uma ideia foda, assim, foi um fenômeno social, cara, absurdo, assim. Eu duvido que... Eu não vi antes, né? E eu duvido que no futuro, assim, não batendo o pé aqui, sendo mega conservador, assim, mas eu duvido de verdade que no futuro a gente veja uma parada tão grande quanto o Pokémon GO foi na estreia, né? Porque, meu, foi avassalador o alcance, assim, foi realmente, tipo, faltam adjetivos aqui de brutalidade para definir o quão grande ele foi, assim, né? Esse fenômeno do Pokémon GO alcançou e a galera achando, né? O fenômeno que foi, eu acho que o nível do fenômeno, ele chegou ao nível de 2001, 2000, sabe? Quando o Pokémon estreou no Brasil. Eu acho que chegou nesse nível, assim. É, eu digo que até passa, viu, Kiba? Porque praticamente, assim, quem tinha celular e basicamente todo mundo quase hoje, né? Tinha acesso a isso, né? E passava da barreira só do desenho, assim, né? Virou uma parada de interação social mesmo, né? E aí que tá, né? Um negócio que, pô, cansou tanta gente, né? Que a galera lá se ferrou fazendo servidor reserva de não sei o que pra conseguir escalar o jogo de tal maneira, né? Que pudesse suportar, que foi um dos grandes problemas também no começo, né? Foi lançando de pouquinho em pouquinho, porque não realmente não aguentava, né? Toda a galera e tal. Mas aí acabou morrendo por causa disso, né? Faltou a interação social, né? Já que é um jogo que, tipo, te faz sair da rua e tem uma iniciativa legal, pô, por que não recompensar o cara também, né? Que tá encontrando um amigo, que tá fazendo parte, né? Acho que a resolução dele do jogo, né? Da captura dos pokémons, de como você treina, não sei o que, acho que é inteligente, faz sentido, você ter que capturar mais pokémons pra evoluir o nível de um só, acho que tudo bem, ok, faz parte mesmo, né, a ideia é andar assim, mas a parte social mesmo ficou de lado, né, acho que sim. Por isso que ele não avançou tanto. Sim, não, eu concordo. Eu só fiquei bolado por causa da falta da mecânica de luta. Que eu esperava uma mecânica similar aos joguinhos mesmo. Sabe? Do Stadium, tinha tudo. Sim, pra ser. Exatamente. Eu preferia até que eles usassem sprites antigos do que essas versões 3D dos Pokémon. Mas é algo que eles não fazem, tipo, não é viável hoje, não é viável fazer isso. Ah, bem lembrado, bem lembrado. Eu ainda sou contra o 3D. Fez 20 anos atrás, a Game Freak, ela lançou uma imagem, um vídeo, na verdade, que era meio que uma arte conceitual de como eles queriam que os jogos de Pokémon ficassem, né, no futuro. E eu lembro que essa imagem, ela parecia muito com o que foi o Pokémon depois. Eu acho que ele foi uma ideia, mas o Pokémon foi feito por outra empresa, né, feito pela Game Freak. Isso. Mas conta aí mais sobre o Pokémon. Então, falando aí do Pokémon, né, galera, ele veio aí, então, direto do arcade, né, é meio que a continuação dessa ideia que o Kiba falou, né, dessa imagem aí que saiu, a galera queria ver um Pokémon mais realista, né, e uma parada assim, né, então ele foi lançado aí em 16 de julho de 2015, né, pro arcade, né, os arcades japoneses lá, né, que é mega popular no Japão, e depois com o tempo foi ganhando alguns ports, né, em 18 de março de 2016 ele chegou ao Wii U, né, e depois em 22 de setembro de 2017 só ele acabou ganhando um port pro Switch também, né, trazendo alguns novos Pokémons e tal, e aí ele foi produzido aí, né, pela Bandai Namco, né, que é famosa aí, né, por diversos outros jogos aí e tal, mas a ideia do Pokémon é assim, vamos pegar o conceito de Pokémon e aplicar num fight game, né, galera, num jogo de porradaria, né, e aí, qual que é o lance, assim, ele junta um sentimento legal, porque a gente até hoje tem viúvas de Pokémon Stadium, né, e era uma parada legal, né, e casual e divertida, né, você poder montar times e jogar realmente Pokémon na jogabilidade clássica lá, com animações e tal, então ele meio que tenta pegar essa ideia dos gráficos e de, tipo, da animação, sabe, da imersão, que é uma batalha Pokémon, assim, né, na parte mais grandiosa, assim, tenta misturar aí com a parte de luta, né, então muita gente, eu inclusive, não gosto muito do Pokémon clássico, assim, né, porque apesar da jogabilidade ser muito divertida e ataques, é um RPG mesmo, eu gostaria muito de ter outra visão, né, a parte de dinâmica, né, que você recompensar não só pelo conhecimento, mas também pela habilidade, né, coisa que o Pokémon não consegue entregar, porque afinal você escolhe um golpe e aperta um botão, né? Não, a limitação do próprio jogo, né? E aí o jogo de luta, né? Nesse caso aqui, ele traz essa imersão do treinador Pokémon, né? Você escolhe dinamicamente os ataques. Então, ó, vou usar um Surf, vou usar um Hyper Beam, vou usar isso, aquilo, né? Só que meio que misturado na mecânica do jogo de luta, né? E aí que entra o Pokémon aí, né? Porradaria com Pokémons. Qual que é a parada legal, assim? Não sei se todo mundo jogou assim. Eu mesmo joguei bem pouco, assim. Eu tive bem pouco acesso à versão total. Eu joguei, acho que... Não, acho que eu joguei mais a versão total do que a demo, assim, mas eu não joguei muito, muito assim. Ó, que eu gosto muito de jogo de luta, mas qual que é o lance? Ele traz novidades muito legais, assim, pro mundo do Pokémon, que eu falei. Você pode combater um raio do trovão com surf, dinamizar lá um Seismic Toss, depois com Hyper Beam. Então você tem essa trocação dos golpes que só quem manja de Pokémon vai perceber mesmo, assim, né? Ele não aparece o nome do ataque na tela, assim, você meio que tem que saber já pelos ataques o que que vai... soltar o ataque que você quer, né? A parada, assim, traz uma coisa legal e eu gostei bastante, assim, ele tem basicamente, apesar de ser um jogo de luta, ele tem meio que duas jogabilidades. Ele tem a primeira jogabilidade, que é uma espécie de Tekken mesmo, né? Por isso o Ken aí, que é o meio que a batalha 3D, né? Então você vai girando no cenário, soltando golpes, desviando, tem um botão de bloqueio e tal. E aí ele tem uma parada que ele muda de modo, né? Ele tem, eu acho que é phase mod, alguma coisa assim, que é o modo de jogo que você tá jogando. Então no meio dos ataques você consegue jogar um meio que um ataquezinho assim, mudar o modo de jogo, que ele vai deixar o jogo meio 2D assim, e aí muda a jogabilidade, muda os ataques, muda cada Pokémon funciona. Isso eu achei da hora mesmo, assim, como ideia é bem legal, assim. Mas falando de execução, né, de novo, aí que entra nos problemas aí com o Pokémon, assim, tipo, como jogo de luta... Que eu acho que o único defeito, assim, que quando eu joguei a demo e quando eu vi notícias e informações sobre o jogo, o único defeito que eu peguei, não jogo, sem jogar mesmo, é o fato de ter poucos Pokémon. Sim, eu acho que... Porque Pokémon tem uma variedade gigante de monstros, assim, 802, não é pouco. E você colocar, tipo, menos de 20, sabe? É um pouco limitado demais. Pô, né? E de novo, esse é um ponto negativo de qualquer jogo de luta. A primeira coisa que a galera olha é isso, pô, eu quero boneco aqui pra lutar, né? Quero mais personagem e tal. Mas se você pegar também, a grande maioria de todos os jogos de luta... Primeira versão começa com pouca coisa mesmo. Não, ok, mas o jogo ele não deixa você liberar mais. O limite dele é 20 e pouco, né? Entendeu? Não, ele começa pouca coisa até por limitação, aqui, eu quero dizer. Não é porque, por exemplo, você tem que fazer tudo. Porque quando você vai fazer um segundo jogo, você só precisa dar uma melhorada e uma revisada no que você já tem, você não precisa fazer do zero. Dá pra entender também a limitação de, porque assim, tipo, eles têm que balancear todos esses personagens, né? E quanto mais você coloca, mais fica complicado. Eu falei, tem dois modos de luta, cada Pokémon tem seus ataques, tem um lance lá da Mega Evolução, dos especiais. Isso complica mesmo, né? Os caras gerenciar, tipo, o metagame, não deixar nenhum mais forte ou fraco que os outros, assim, né? Mas é um problema assim. Sim, mas porém, hoje em dia... Por exemplo, você pegava um Pokémon, você colocava... Você podia, nada impedir de você colocar mais Pokémons, deixar a galera jogar, pegar o feedback da galera que tá jogando e balancear baseado no feedback do joguinho. Sim, é o que a maioria dos jogos de luta fazem, assim. Fazem, né? Hoje em dia, sim. Até porque hoje em dia a gente tem internet, né, velho? É uma coisa tão bonita. Tem que usar pra te ajudar. Eu acho, assim, que o Pokémon também, ele se perdeu, assim, porque eu acho que ele ia funcionar muito mais, e não é porque eu sou bairrista de tipo de Pokémon, assim, mas acho que ele ia funcionar muito mais se ele tivesse focado mais nos, tipo, lutadores, assim. Seria a ideia inicial, seria o pilar que ela ia conseguir se apoiar pra fazer o jogo ficar mais, como que fala? Mais consistente, assim, né? Não flutuar. Porque uma hora você tá dando soco, outro Pokémon tá flutuando, e um outro pula, assim, é Pokémon, saca? Tipo, legal, funciona, é divertido, mas, tipo... E tem Pokémon que ataca de longe, é difícil você chegar perto dele, né? Então, fica meio esquisito, assim, você não percebe uma uniformidade, saca? Com todo mundo, assim. Então, sei lá, já pensou, tipo, eles poderiam colocar um núcleo de lutadores, assim, que tem mais ou menos a mesma fórmula de lutar, e não só com Pokémon lutadores, mas Pokémons com coisas parecidas, sabe? Do mesmo jeito que a gente vê num jogos de luta, assim, Pokémons que tem mais... personagens que tem mais Fireballs, tem personagem que é base de agarrão, personagem que é correr e bater, então, personagem de teleporte, assim, tem mecânicas, você meio que classifica os seus personagens nessas formas pra você criar identidade, né? Você, tipo, não fazer o cara ter que reaprender o jogo pra cada personagem, assim. Isso é meio revolucionário, mas é um pouco também. Por jogar com, sei lá, como que é o nome lá do Pokémon que tinha? Suicune é muito diferente de você jogar com o Blaziken, saca? Que o Blaziken vai ter ataques mais físicos, Suicune ele dá umas cabeçadas aqui, inclusive é meio escroto, mas ele funciona mais com os ataques tipo, de distância e tal. Então, assim, é uma parada minha, assim, pensando em host e tal. Eu acho que, de novo, ele tem problema de host, mas infelizmente não vai dar pra agradar todo mundo sempre, né? E aí que rola, embora não precisava de Pikachu de luta livre. Ou do só o Pikachu, né? Deixava só o Luta Livre, que é muito mais melhor que o Pikachu normal. Não precisava mesmo. Precisa de dois Pikachu, cara. Mas aí, o que eu reclamo de verdade, assim, isso pra mim ainda é um detalhe. O que eu reclamo de verdade mesmo, do Pokémon, é acho que ele ser um pouco... Ele erra em duas paradas que ele se propõe, assim. Um ele erra nos gráficos e outro ele erra no ser um jogo de luta. E é aí que o bicho pega, saca? Porque o gráfico do Pokémon, assim, e olha que eu não sou um cara de reclamar de gráfico, não. É, ele é bem, assim, aquém o que ele deveria ser pra essa proposta, assim, de ser uma parada real, realista. Ele tá legal, tá interessante, talvez a limitação seja por causa da plataforma do arcade, o Wii U, assim, mas eu vi já jogos muito mais bonitos no Wii U, que chegam nisso, e um jogo de luta, assim, ele tem que se preocupar tão pouco com o sprite, né, porque geralmente são só os próprios personagens, né, então, pô, falta um pouquinho de esmero, assim, de deixar os golpes, as coisas, assim, bem mais com fio, assim, pô, é uma geração nova, né, galera, vamos dar um gás aí, né. E na parte de jogabilidade, assim, cara, ele é meio... Não sei se eu chamo de lento ou travado, mas, assim, esse lance de mudar de fase não flui tão fácil quanto parece, assim. Você não sente uma fluidez, assim, quando você tá trocando de modos. Os próprios ataques, assim, eles não se conectam. Fazer combos, assim, é meio esquisito, assim. Não que não tenha jogadores bons. Dá pra você evoluir, estudar e tentar pegar lá o competitivo do jogo. Mas, assim, ele podia ter entrado no que geralmente os jogos de lutas fazem, assim, dá uma curva de aprendizado baixa e você tentar recompensar o hardcore com elementos que vão te fazer o diferente, assim, né, então ter uma jogabilidade avançada, e não, ele meio que se atropela, assim, né, eu acho que talvez por isso que ele não fez tanto sucesso, além do que a base do jogo, assim, acho que os jogadores hardcore de Pokémon não querem talento, eles querem apertar o botão e acertar lá o Fire Blast com ele, com todos os IVs lá que ele ficou brigando que nem o... É um público diferente, talvez, né? É um público diferente mesmo. É, então... japonês, é que assim, a Nintendo ela preza muito pelo público japonês, né? E aí nesse lance de público, assim, uma outra parada que eu vejo, assim, desperdício, não é nem um ponto ruim, mas é um desperdício. Pô, já que eu tenho um Pokémon elétrico lutando com um de água, por que não dar um bônus pro elétrico, apesar de ser um de luta, assim, e fazer uma espécie de time mesmo, né, de você ter que balancear o seu trio, o seu sexteto, né, como os jogos de Pokémon são, pensando no tipo, falar, não, se eu usar muito Pokémon de água aqui, apesar de eu gostar desses caras aqui pra lutar, o cara vai me pegar um Pikachu, vai arregaçar meu trio aqui, porque o ataque dele vai ser vezes dois, né? Talvez não precisa fazer um vezes dois de verdade, né, mas saca, de novo, é um desperdício do jogo de luta usando a franquia Pokémon não ter um elemento clássico do Pokémon. Assim, é uma coisa interessante. E sei lá, podia anunciar os ataques, os ataques podiam ser mais concisos, estilo, sei lá, um Smash Bros, que você sabe que pra cima A vai sempre dar um golpe que vai te dar um pulinho, sabe, e não funciona muito assim nesse jogo, assim. Então, é um pouco dessas coisas que fazem eu não gostar muito, não ter que, e não criar vontade em mim, ter comprado o jogo. É assim. tipo Tekken, né, sempre vai ter um botão pro soco forte, um pro soco fraco. É um jogo de luta, né? Então, você queria uma coisa mais assim, padronizada. Sim. Mas já encerrando o nosso podcast, porque nós já estamos há 2 horas quase de gravação, né? Como... peraí, tinha uma Machamp e não ganhou a Mega Desperdício de novo. Não tem Mega Machamp, né? É verdade. Fiquei bolado. Deixaram essa porra do Machamp vermelho, que, mano, não tem explicação. Ele fica vermelho de putaço, mas ele não Mega Evolui. Pega essa aí, coisa. É verdade. Nós temos aí... Pokémon é uma... A gente já falou várias vezes o quanto a gente ama Pokémon aqui. Não foi uma, não foi duas, né? Foi várias vezes. Foram 5 podcasts além desse. E... A gente tem que falar a verdade. Tipo, se algo não agradou, a gente tem que realmente falar que não agradou, né? Esse podcast acho que foi o que a gente mais falou mal de alguma coisa, né? Relacionado com... pra mostrar, também é pra mostrar que nem tudo é perfeito, né? E não a questão de falar mal, e não a questão de falar mal por falar mal. A gente falou mal porque foi algo que não nos agradou e não agradou a maioria do público, então é... A gente só critica o que a gente gosta mesmo, né? Exatamente. De fato, é o que eu falei. A gente tá falando, tá criticando, tá xingando, mas quando sair o próximo, a gente vai tá lá e vai comprar. Então... Também. Tá na loucura. Bando de trouxa. Então, na pré-venda. Dormir um mês antes da fila. Coisa assim. Eu não duvido. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Continue ouvindo o Projeto X Podcast. Continue para o Caixa de Encalha, que está começando logo depois desse episódio. E até mais, pessoal. Falou, galera. Peçam a parte 6. Ok, se chegar a 802 comentários, o Kiba vai fazer o Pokémon novo falando do mangá. Bom, falou, galera. Tchau, tchau. Falou aí, pessoal. Falou. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji e vamos começar os nossos recadinhos básicos de sempre para você que escuta o nosso podcast via feed, via agregador de podcast, via iTunes, via não sei mais por onde. Acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E também o nosso Twitter no @projetxpodcast. Recados. O primeiro recado saiu na semana passada o Expresso Cast número 38 sobre o manhwa Tower of God, a temporada 1. Então, nesse Expresso Cast, o Mugi e o Abi relatando o que se trata deste manhwa e porque eles gostam bastante, né? Vamos lá, escutem, link na postagem. Semana passada também saiu o Projeto X Playlist número 109 sobre músicas do Oscar parte 4. O Oscar está chegando, né? Ele vai acontecer no outro domingo, dia 4 de março. Então já estamos lançando essa playlist para vocês escutarem várias músicas que já ganharam ou foram indicadas ao prêmio de melhor canção. Escutei, link na postagem. E um último recado aqui importante, um recado aqui que fala sobre o Desafio Pantera Negra. O canal do YouTube Black Pipe Entretenimento, que tem um dos seus integrantes, o Gil Santos, o popular Load Comics, né? Para quem conhecia o canal dele, Load Comics, de quadrinhos. Então, agora ele faz parte do Black Pipe Entretenimento, e ele lá ele cobre cultura pop, negra e hip hop, e com a vinda do filme do Pantera Negra, que tem bastante representatividade nesse desafio, eles vão ajudar pelo menos duas instituições, a Love City Inclusão e a Resgate da Cidade Tiradentes, que são centros de formação cultural para jovens, e aí eles criaram esse desafio, que na verdade é um pedido de financiamento coletivo virtual, para poder viabilizar que crianças vejam o filme do Pantera Negra. Crianças nessa faixa de 10 a 14 anos dessas instituições. Projeto que foi criado no dia 19 de fevereiro e que atingiu a meta em um dia. Olha só, de tanta popularidade, né? Então o projeto está sendo estendido, né, para outras coisas, para mais crianças, talvez para mais instituições. Mas vamos lá, esse desafio, né, esse projeto está aberto até o dia 10 de março para quem quiser colaborar na parte financeira ou simplesmente divulgar a campanha, né? Então divulgar em suas redes sociais, que é importante, é bem legal e é bem interessante. Essas crianças, né, que estão sendo beneficiadas por esse projeto organizado pela própria Black Pipe Entretenimento, que são crianças da região da Zona Leste de São Paulo. Então, galera, ajudem. Vou deixar o link na postagem. Por favor, divulguem, colaborem. Vamos ajudar todo mundo. Então, recado dado, tá? Mas vamos para os nossos e-mails. Bom, temos um e-mail apenas. Um e-mail aqui do Rodolfo Alves, que ele fala do último podcast do Papo de Velho e também aproveita e fala do Expresso Cast. Ele fala aqui: olá, meus senhores de idade avançada. Aqui quem fala é Rodolfo Alves, 27 anos, diretamente das terras dominadas pelos militares do Rio de Janeiro. Ei, situação tá dura, hein? Esse projeto X sobre coisas de velho foi tão real que deu até dor nas costas de tão velho que me senti. Que coisa. Sei que não sou tão velho, mas eu tô começando a ter espírito de um senhor de 80 anos às vezes, hein? Entendo esse sentimento. Bom, eu comecei a perceber que virei o tiozão quando me peguei com a barriga de cerveja sentado na sala num domingo e reclamando das crianças que estavam enchendo o saco na casa do vizinho. Ah, entendo esse sentimento mesmo. Uma coisa muito boa do meu tempo de garoto era ir pro fliperama gastar meus 5 reais economizados durante a semana toda. Bons tempos aqueles, ou não. Aquilo lá era o mundo mágico. E acredite que quando você tem 5 reais quando você tem 8 anos de idade, nos anos 90, você é quase o Silvio Santos de tão rico. É, 5 reais era bastante naquela época. Hoje em dia, 5 reais mal pagam a ficha nas casas de jogos jogos nos shoppings. Cara, eu não sei. Faz tempo que eu não jogo fliperama, ainda mais num shopping. Interessante essa mensagem do papo de velho, Rodolfo Alves. E aqui ele continua falando do Expresso Cast, né? Quanto ao Expresso Cast de Tower of God, a obra é muito maneira e vale a pena ser lida, mesmo com ritmo lento. E sim, o início é absurdamente lento, mas mesmo assim ele não te deixa cansado na leitura. No cast em questão, faltou dar uma sinopse um pouco melhor da história para atingir a galera que não leu. É, perdão pelo vacilo, Rodolfo. Bom, por hoje é só esse e-mail, acho que já tá bem grande. É, não muito não. Tá bom, cara. Então você tem alguma coisa pra ler. Valeu, Rodolfo Alves. Mandar aqui também um outro abraço aqui, né, pra fechar. Só um abraço para o Hunter, né, que comentou aqui no podcast. E ele falando aqui, ó. Esses dias também me senti velho quando meu primo que eu peguei no colo fez 18 anos. É, eu realmente entendo esse sentimento. Ai, ai, tempo passa, né, ficando velho. Ai. Bom, mas é isso, galera. Muito obrigado, né, por escutar esse caixa de entrada. Continue mandando mais e-mail, continue mandando mais comentário, continue seguindo a gente no Facebook e no Twitter. Valeu, e é isso, e até a próxima vez. Falou!